Ego 99. Áreas sonoras. When my help finally arrives from heaven. Ás veces un pensa que podería voar, que jabeando pola fiestra podería dar un chimpo e planear cos brazos abertos, extendidos, un bo feixe de metros. E aterrar despois manso na erva verde dos teus ollos. O malo é que ti non tes ollos verdes, aínda que podería ser peor. Poderías non ter ollos sequera. Áreas sonoras. O home paxaro chegou a Sicily co circo. O home paxaro podía voar. O home paxaro non falaba. Non é que fose mudo, e que non falaba. Lembro aquel episodio de Northern Exposure, Doctor en Alaska, chamado en España, no que Marilyn e Home Paxaro conversaban sobre a imposibilidade do seu amor. E lembro ese episodio polo que dixo Marilyn. Ela dixo: as palabras son pesadas. Se os paxaros falasen, non poderían voar. E como os chove con ganas de diluvio, eu como pipas sen parar. As áreas comuns, métense nos ollos, As áreas sonoras, entran polas orellas. If I find you one more time laying on that tile floor, I will buy you the biggest red prescription we can afford. Can't say I'm an or, can't say I'm an, can't say I'm an or, can't say I'm an. Neath this roof, the laws of science strangely don't apply. If you drag your body down, it will kill to stay alive. Can't say I'm mad, no. Can't say I'm mad. Can't say I'm mad, no. Can't say I'm mad. I'm not crying, darling, over the milk you spill, and the ghosts I've been seeing are the manifested guilt. That's what they are. Spoon-fed liquid fire and constant fear of death. Feel the grain settle in my lungs and the fever in my breath. Can't say I'm alone. Can't say I'm alone. transfiguration hidden beneath my coat. Tie the knot inside my gut and take the slack up through my throat. Can't say I'm an Lord. Can't say I'm an. Can't say I'm an Lord. Can't say I'm Áreas sonoras.